Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero. Muito bom dia. É verdade, estamos cá para mais um ano. E estamos cá para mais um ano para partilhar com todos olhar sobre a política, a economia e as pessoas nesta rúbrica de Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Todas as sextas-feiras, mesmo quando você vai a caminho das 9 da manhã. Hoje é um dia com significado em Oliveira do Hospital, nomeadamente no que se refere aos acessos a Oliveira do Hospital. Hoje o jovem ministro Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, vai a Oliveira do Hospital e vai a Oliveira do Hospital, ao Salão Nobre da Câmara Municipal, dar uma vitória a José Carlos Alexandrino. A Estrada Nacional 17, entre o Nó de Tábua e o acesso a Oliveira do Hospital, vai ser requalificada. É uma obra que não é uma necessidade, é uma obrigação. É uma luta antiga de José Carlos Alexandrino, que tinha mesmo dito publicamente que fazia depender a sua candidatura ao próximo ato eleitoral autárquico desta requalificação, desta melhoria da Estrada Nacional 17. Ainda por cima, José Carlos Alexandrino anunciou também que, além deste investimento de 2 milhões de euros no Conselho, vai também estar em cima da mesa a continuidade do IC6, e sim uma obra infraestrutural e que pode mudar com sublinhado forte o que é hoje o acesso a Oliveira do Hospital. Esta Estrada Nacional 17, a velhinha Estrada Beira, transformou-se numa espécie de estrada de José Carlos Alexandrino, porque o autarca nunca deixou dúvidas que para ele isso não era uma questão de discussão ou de negociação. A estrada tinha que ser requalificada e o IC6 teria que naturalmente ser uma realidade com calendário definido. Com a assinatura desta tarde e com o ministro em Oliveira do Hospital, eu diria que a estrada de José Carlos Alexandrino no mapa autárquico que está definido vai estar no ato eleitoral do próximo outubro e parece uma estrada livre, porque a concorrência não dá sinais de vida e a dinâmica do município de Oliveira do Hospital está a trabalhar forte. Veja-se, por exemplo, o evento de final de ano, algo de novo em Oliveira do Hospital, e ainda por cima foi rampa de lançamento para um cartaz fantástico, temos que dizer, da Expo H 2016, que contempla nomes desde Marco Paulo, a Suti Pontapés, passando por Amor Eletro e Dengas. Contempla todos os públicos, anunciado a tempo e horas, bastante a tempo de toda a gente marcar na agenda presença em Oliveira do Hospital, o que quer dizer que José Carlos Alexandrino o podem acusar de festas ou de outros eventos que tens, mas dá provas que ele e o seu município sabem fazer as coisas. Hoje é um dia importante para Oliveira do Hospital, estrada nova na Estrada Nacional 17, entre Nó de Tábua e Oliveira do Hospital, e também estrada perfeitamente definida para José Carlos Alexandrino se apresentar como candidato e como grande favorito às eleições autárquicas de 2017. Por falar em grande, está aí o fim de semana, tenha um grande fim de semana. Cash Rest Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na boa nova. Cash Rest Zero.